Tráfego. Boa noite. Ou melhor, Saulo, boa noite. Webjet 6747. 4747. Chame em 118 meia dúzia. Ok. Oi, boa noite, Webjet 6747. Boa noite, para Guarulhos 340, aguarde cópia 6747. Aguardando cópia. Se possível, coordenar pelo Aperusco 58, sagaz. Eu vou verificar com o centro horário, ok? Aguarde um instante. Ok. Salvador, muito boa noite, eu vou no 604. Informação alfa. 04, boa noite. Passo para 118, meia dúzia, Fortaleza 370, aguarde cópia de 118, meia dúzia, no 604. Positivo, 18, meia dúzia, 604. Boa noite. Assim, recebeu informação alfa, autorização para o galeão, nível 400. 400 galeão, passo para 118, meia dúzia, aguarde cópia, é o gol no 889. Indo para lá. Controle Salvador, boa noite, do Papatango Mike Chalhão. Tem que ter informação alfa. Boa noite, Mike Charlie Alfa, identifique, autorizado chegada a mão, desça para 2.000 pés, 1014 o ajuste. Ok, descendo para 2.000 pés, chegada a mão, 1.0.1.4 no ajuste, Mike Charlie Alfa. Jet 747, pronto, cópia. Matheus, escuta para a tela. Estadorizado Guarulhos, nível de voo 340, rota Aperuísque 50. Aperuísque 50, decola da pista 10 com curva direita, saída da EL, transição de NER. Frequência do controle em 11935. E o código transponder 5110, Webjet 6747. Autorizado. Guarulhos 350, pela Aperuísque 50, da falar pista 10 com curva direita. Aqui, saída da E, transição de NER, 1935, o controle, 5110, o transponder. Salve, pronto para o puxo, acionamento 6747. Tomaremos. Seguro 604, pronto, cópia. Siga, senhor. Fortaleza 370, Tesuluno 9. Decola da 1-0 com curva esquerda, perfil da saída Momo, transição frote. Frequência do controle 11935. O código transponder 5107, Gol no 604. 370 autorizado, Fortaleza, Tesuluno 1-9, decola da 10, curva esquerda na Momo, frote 1935, controle após 5107, transponder. Forme pronto, puxa acionamento no 604. Camarada, obrigado. Nada. 889, está pronto, cópia. Pronto, você escuta. Galeão 400, Tesuluno 4. Decola da pista 1-0 com curva direita, saída da EL, transição Bless. Frequência do controle 11935. O seu transponder 5113. Gol 889. 889, lá para o Rio de Janeiro, Tesuluno 4. Tesuluno 4. Decola para a curva direita, Galeão com Bless. 1935, controle após 5113. Transponder, esse é o gol 1889. Informe pronto, pushback, acionamento. É, batalhão. 885, vai solicitando 360, destino é Guarulhos. Sente, sente da solicitação para cópia, passe para 118612, 1885. 86, vai chamar. Salvador, vou no 885, mas só escuta para cópia. Sente, guarde só um instantinho. Agora pronto, cópia. Escuta. Guarulhos 360, pelo Whisky 50. Decola da pista 10 com curva direita, perfil da saída da EL, transição de NER. Frequência do controle 119.35. Seu transponder 5057. Gol no 885. Sente no 885. Está autorizado a Guarulhos. O nível vai ser o 360, vai virar para o Whisky 50. Decola da 10 com curva direita, perfil da EL de NER. 119.35 é o controle de saída, acciona 5057, o gol 1885. Correto, informe, pronto para push. Vai falar. Um Glide, informe localizador. Fala lá no Lock, o ILS tem o Glide, o Marshall Alpha. Controle Salvador, o Trip 5515, boa noite. Boa noite, Trip 5515, contato radar 19 mil, para quando mantém no 40, chamada descida. 5515, ciente. Controle, não autoriza a proa de Pelosa presente para o Trip? Autorizado, o Trip 5515, proa de Pelosa. Gente, graças. Para o pushback, acionamento no portão 4. Autorizado, reporte táxi. Chamada para o táxi. estabilizar no curso de localizador, o Mike Salles. Mike, Johnny Alpha, Sammy Torres, 18 decimal meia, bom posto. 18 meia grau, Mike Salles. Torres, Salvador, muito boa noite, está pegando Mike Salles. Forte Alpha, boa noite. No ILS, seu glide estabilizado, vai testar quando mais próximo cancelar para a Pesana 7. Afirmativo, informe o ponto ideal, o vento no momento é variável com 2 nós. Fact Charlie Alpha. Está visual já, senhor, com a 7 e a partir da presente modifica. 7 modificado aos 3-1, na cruz na final da pista no 7. O Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha, está na final com choque de trem, dá na 7. Controle Salvador, TAM 3305, formação Alpha. Boa noite, TAM 3305, identifique, chegada AMAN, deixa somente a 050. 050, chegada AMAN, solicitou R na AMIDA 10. Certo. Salvador, boa noite, Azul 4006. Boa noite, Azul 4006, identifique, chegada Mari, deixa para o 060. A Mari, descou, desce ao 060, 4006. Salvador Webjet 6747 para o táxi, está com 138 a bordo, 355 de autonomia, eu estou Hernando no Galeão. Táxi autorizado para o ponto de espera, dona Zera Cruz, e pronto para a decolagem, Webjet 6747. Autorizado, táxi para o ponto de espera da 10, Cruzarão pronto. De novo para a final da Lafayette, com a chefe de trem, o Mike Salles. Impulso livre, pista no 7, o vento é variável com 2 nós, Mike Charlie Alpha. Tá, 4006, reduza para 2509. Redução 2509, 4006. Aproximando-se do ponto de espera da 10, pronto. Livre alinhário e decolar, pista no zero, vento é variável com 2 nós, Webjet 6747. Livre alinhário e decolar, Webjet 6747. Salvador, eu vou no 60412, puxa estacionamento. No 604, autorizado, reporte pronto para o táxi. Reportar algo no 604. Charlie Alpha, Solos 35, reporte pista livre, Charlie Alpha. Vai lá, vai lá, pista livre. Bruno, 735 na... Vicente, boa noite. Web 6747 decolou os 36, chame controle em 11935, boa noite. 11935, boa noite. Controle Webjet 6747 decolado, cruzando 2 mil pés, nada é o Diné. Boa noite, Webjet 6747, contato radar, sede da EU, suba nível 340. A 340 na sede da EO, Webjet 6747. Desça para o nível 040. C5595 Salvador. Na escuta. Desça para o nível 040. 5595 gente. Ponto de espera, dono zero, acuse pronto para decolagem, Gol no meio, 04. Livre-taxi até o ponto de espera via Charlie, confirma, certo? Exatamente, via Charlie, que é aquela brava ali, tá fechada, ok? Pois sim, obrigado, espera pronto. Azul 4006, decoração para sequenciamento, esquerda na proa norte, está reautorizado o vetor para o nível 040. Proa norte 040, vetores 4006. Espera pronto, Gol no meio 04. Cruzada linhagem decolar, pista 10, vento é calmo, Gol no meio 04. Linhagem decolar, no meio 04. Objeto 6747, chame agora Centro Recife 126.4 e alterna 1288. 264-1288.